ter aquilo que quiser e comprar tudo que vejo. Do que vale ter um carro zero, muito dinheiro no bolso, ou viajar pelo hemisfério? Vale ter roupa bonita, a família mais linda e saúde pra vender. Do que vale construir o mundo e curtir cada segundo, poupar para enriquecer? Sentido, sem Jesus no coração, não sou nada, sou pequeno, sou mais um na multidão. Nada vale que a salvação. Com Jesus estou seguro, com Ele posso tudo, pois segura minha mão. A família mais linda e saúde pra vender. Do que vale construir o mundo e curtir cada segundo, poupar para enriquecer? Sentido, sem Jesus no coração, não sou nada, sou pequeno, sou mais um na multidão. Nada vale mais que a salvação. Estou seguro, com Ele posso tudo, pois segura minha mão.